Antes de passar a palavra à doutora Cristina Azevedo, tenho que fazer uma confissão. Eu tenho um relatório da atividade do Porto 2001. Portanto, se mais ninguém tem, já sabem onde é que podem vir, porque eu tenho um CD onde está lá todos os dados da Porto 2001. Aliás, é lamentável que esse relatório nunca tenha sido editado e esteja guardado só nas casas de alguns funcionários da estrutura. Mas o que falta mesmo, além esse, dos dados a gente tem, o que falta mesmo é uma avaliação sobre o impacto. E esse é que, de facto, nunca foi feito. Mas também sem os dados nunca seria possível fazer a avaliação. E se nem os dados existem, porque eu creio que neste momento devem-se contar pelos dedos as pessoas que têm os tais caixotes ou os CDs em casa, se nem os dados existem, fazer a avaliação, ainda por cima, 10 anos depois, estamos conversados, não é? Bom, de facto, houve aqui uma vai haver aqui, há aqui uma continuidade. O lema do Porto 2001, o de Roterdão, são muitas cidades, o do Porto 2001 era pontes para o futuro. As pontes fizeram-se, o futuro é que não temos a certeza, mas talvez se tenham feito algumas pontes para o futuro de Guimarães 2012, que parte em relação ao Porto 2001, pelo menos com duas vantagens. Teve mais tempo de preparação, ainda o está a ter, e de facto a parte da renovação urbana foi sendo feita anteriormente e, portanto, não teve que ocorrer em simultâneo com, digamos, o palco da cidade não estar em obras como esteve no Porto 2001. A doutora Cristina Azevedo é a nossa próxima oradora, é licenciada em Relações Internacionais, iniciou carreira na área financeira e na Bolsa de Lisboa e Porto, atual Euronext, foi aí que, aliás, eu a conheci. Está desde o ano 2000 ligada à Comissão de Coordenação da Região Norte, onde desempenhou várias funções de vice-presidente, chegou mesmo à presidência. Atualmente preside a Fundação Cidade de Guimarães, que tem por função organizar e implementar a Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012. Doutora Cristina Azevedo. Muito obrigada antes de tudo à organização por me ter convidado. Fico muito satisfeita por até agora ter identificado um certo entusiasmo e bastante expectativa sobre aquilo que vai ser a Guimarães, Capital da Cultura, em 2012. E gostava de fazer esta minha intervenção muito a partir da exposição muito interessante que o Dr. Rui Vilar aqui nos trouxe e, em particular, no enfoque que traz à noção de capital. E, de facto, para nós e para Guimarães, essa é a definição que melhor se nos cola à pele, porque nós somos a capital latente e permanente de Portugal. E isso tem duas vantagens interessantíssimas e absolutamente evidentes do nosso ponto de vista. Se por um lado não temos que fazer nenhum tipo de esforço para posicionar Guimarães na cabeça dos portugueses, porque ela está lá desde a nascença, digamos assim. A cidade conta ainda com uma total ausência de anticorpos no que diz respeito ao relacionamento com todas as outras cidades do país e com todo o resto da população, precisamente por esta característica de cidade fundadora e de cidade, muitíssimo importante no simbólico da nacionalidade portuguesa. E isso são, de facto, vantagens muito interessantes, e que tornam o trabalho ainda mais fácil e o desafio ainda mais apetecível. A verdade é que, para além disso, e como aqui já foi referido, Guimarães conta ainda com vantagens interessantes do ponto de vista do seu funcionamento como cidade e que a torna invulgar no contexto nacional. Um deles foi aqui insistentemente referido, o caso da requalificação urbana do Centro Histórico de Guimarães, que obteve o título de Património da Humanidade, mas eu gostava de complementar essa vantagem inescapável e esse trabalho extraordinário que foi feito com um outro trabalho muitíssimo importante que foi feito e que está a torná-la também diferenciável no contexto do norte do país e até a nível nacional, que é o apoio à política cultural profissional que a Câmara Municipal, desde sempre, ou desde há alguns anos esta parte, vem reforçando, criando uma infraestrutura perfeitamente vocacionada para esta ação programada cultural de grande qualidade e muito bem organizada, e dotando sistematicamente, ao contrário do que acontece claramente, eu diria, em todas as outras autarquias do país, esta instituição com um orçamento estável e de significativa dimensão. Isto tem criado uma apetência por programação cultural de muito boa qualidade, perfeitamente sustentada e tem trazido um público também frequente e consistente à cidade de Guimarães e àquilo que o Centro Cultural Vila Flor tem para oferecer. E, portanto, são duas características e não só uma, entre muitas outras, e a principal é seguramente a qualidade dos cidadãos e a enorme autoestima e o enorme entusiasmo com que se mobilizam a favor de tudo o que é desenvolvimento da sua cidade e do seu concelho, mas há estas duas políticas públicas de caráter municipal que foram desenvolvidas com uma qualidade de facto extraordinária e que hoje convergem para que a Capital Europeia da Cultura em 2012 seja de facto um sucesso. E, portanto, a pergunta claríssima é o que vamos fazer e como é que vamos resolver esta questão de saber se aquilo que queremos fazer foi ou não feito, esta questão da avaliação. E eu, em relação a isso, o que penso é o seguinte: nós só conseguimos avaliar aquilo que se consegue objetivar, ou seja, antes de nos preocuparmos com o problema da avaliação, temos que saber muito claramente qual é o principal objetivo que queremos obter, qual é a principal meta que queremos atingir quando, por exemplo, nos defrontamos com um desafio como este da organização de uma Capital Europeia da Cultura. E é talvez esse ponto de partida aquilo que está um pouco menos objetivado, um pouco menos claro, por exemplo, na questão do Porto 2001 e também, seguramente, na Lisboa 94. Ou seja, verdadeiramente nós não perguntamos, e provavelmente a organização também não se organizou dessa forma, e, portanto, não foi claro qual era o objetivo. Ora, quando não é claro qual é o objetivo, é muito difícil medir se houve um desvio e se esse desvio foi positivo, como se pretendia. Portanto, não é tanto uma avaliação ex post que aqui está, ou deve falar-se, é também uma avaliação ex ante, e essa avaliação ex ante tem que ser feita em cima de parâmetros que se conheçam à partida. O que é que eu quero fazer? O que é que eu pretendo atingir das múltiplas possibilidades que se me apresentam, como é que eu vou medir, qual é o ponto zero e a que ponto ou a que resultado é que chego daqui a quantos anos. E esse é outro problema, porque o resultado da Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012 não vai ter lugar no dia 1 de janeiro de 2013, como a Capital Europeia da Cultura do Porto 2001 não poderia ter, ainda que tivesse corrido de outra forma em alguns aspectos, efeitos completamente claros e objetivos no dia 1 de janeiro de 2002. E, portanto, tudo isto são matérias que têm que ser, de facto, ponderadas e que não têm nenhum tipo de resposta se não forem ponderadas ab initio. E isso está a preocupar-nos, desde já, evidentemente, porque sabemos que não podemos deixar de ter resposta, até porque já houve cidades que nos antecederam que, digamos, identificaram este problema como um problema. Portanto, nós não podemos, daqui a uns 10 anos, vir aqui dizer que, de facto, tinha sido interessante avaliar. Teremos a obrigação e a responsabilidade de conseguir definir qual é o desafio que nos propomos e, obrigatoriamente, fazer com que alguém qualificado nos ajude a identificá-lo e a medi-lo. E, de facto, nós temos um objetivo central. E temos um objetivo central que tem muito a ver com a alteração da sistemática da política europeia relacionada com os capitais europeus da cultura e também com a evolução do mercado no que diz respeito a estas questões culturais. As capitais europeias da cultura mudaram a natureza na Europa porque elas deixaram de ser já só um atributo das primeiras cidades e até das segundas cidades. E, portanto, o desafio é completamente diferente quando se fala numa capital europeia da cultura que é a capital de um país ou é a segunda capital de um país, ou quando se fala de uma pequena e média cidade à escala europeia, no caso de Guimarães, até relativamente pequena. E, portanto, é completamente diferente, desde logo porque não é da cidade estritamente considerada que falamos, é de um concelho. E de um concelho, por exemplo, como Guimarães, tem 160 mil habitantes e tem 69 freguesias. E, portanto, tem núcleos territoriais muitíssimo dispersos, mas com população que tem que ser toda ela abrangida. E, portanto, são desafios completamente diferentes e essa evolução deu-se, sendo que, neste momento, as capitais europeias da cultura são cidades pequenas e médias, são regiões, como, por exemplo, a deste ano, a região do Ruhr, que é toda ela uma capital europeia da cultura, ainda que com enfoque central na cidade de Essen, ou então são mesmo megacidades de países que não fazem parte da União Europeia, como é o caso de Istambul, que é este ano capital europeia da cultura, conjuntamente com Essen, e com uma cidade húngara, Pécs. Portanto, estão a ver que o enquadramento, a tipologia das cidades capitais europeias da cultura mudou e, portanto, as respostas que é preciso encontrar têm forçosamente que mudar e o raciocínio tem que ser completamente diferente. Por outro lado, a dinâmica internacional sobre a questão cultural, enquadrada no desafio, precisamente, de integração, de desenvolvimento a médio e longo prazo das cidades onde ocorre, não é? Mudou também, porque se em 1985 a palavra de ordem era euroeuforia e a liderança do Jacques Delors trazia, de facto, um novo entusiasmo e uma nova alavanca à problemática europeia, Hoje em dia, de facto, a este nível, e portanto, digamos que essa euro-euforia chegava como temática para a celebração europeia em cada uma das cidades. A verdade é que hoje em dia nada disso se passa. A integração europeia e a construção da União, como sabem e como sentem, está numa fase completamente diferente. No entanto, há um outro tema à volta das questões culturais que nasce e que nasce com muitíssima força. E é a aproximação da cultura à economia. É o nascimento do conceito de cultura criativa, de indústria criativa. E é esta aproximação da produção cultural como nova forma de criar rendimento e emprego e de fixar talentos numa cidade, fixar talentos na cidade, talentos nacionais ou talentos europeus, numa realidade geográfica que é uma rede e onde não temos uma organização hierárquica com uma capital centrípeta, com poder, mas sim um puzzle onde também Guimarães, porque é disso que se trata, terá que se encaixar, é, digamos, o nosso tema de fundo, o nosso pano de fundo. E, portanto, esta é uma novidade no que diz respeito à abordagem do problema cultural na Europa, que está a nascer com muitíssima força e é esse o objetivo, é esse o nicho de mercado que uma cidade pequena e média como Guimarães tem que ganhar no contexto e com a alavanca e com o empurrão fortíssimo que a concentração de recursos e a concentração de notoriedade traz no desafio de Capital Europeia da Cultura para 2012. E, portanto, nós em 2012, o que queremos ser, ou o que queremos ter, é um novo posicionamento na cabeça dos portugueses e, de preferência, na cabeça do que faz o mercado das indústrias culturais e criativas a nível europeu. Nós queremos ser um polo de criador, um polo criador capaz, com condições amigáveis para fixar produção cultural. A produção cultural é algo que antecede a fruição cultural. E se ela existir, mais capaz será o público local e o público envolvente de fruir essa produção cultural. E, portanto, esse é o nosso objetivo central, é reposicionar Guimarães, é ganhar para Guimarães um espaço no contexto internacional e europeu das indústrias culturais e criativas, favorecendo a aproximação da cultura à economia e criando num território extremamente dependente de uma espécie de monocultura produtiva, se quisermos, de monoeconomia, como sabem, muito dependente de indústrias ditas tradicionais, criar com a Capital Europeia da Cultura, com esta aproximação à realidade económica, uma diversificação microeconómica, essa sim, tributária, claramente, de um novo desenvolvimento de médio e longo prazo para a cidade de Guimarães e para a região norte, com certeza, para o país, se eventualmente conseguirmos, ao longo do tempo, e isso tem a ver com o time span de que estamos a falar para a avaliação, se conseguirmos ir paulatinamente crescendo e desenvolvendo esse novo setor de atividade. E, portanto, é esse o contexto em que trabalhamos, é assim que vamos querer ser maioritariamente avaliados, e devo dizer-vos que temos já um protocolo com a Universidade do Minho, com a sua Escola de Ciências Sociais, que é uma excelente escola que temos aqui no norte do país e reputada a nível nacional, avaliada e muito, muito conceituada a nível nacional, e que vai estudar de que forma é que podemos medir este impacto na regeneração económica, social e urbana que por este meio queremos conseguir em Guimarães. Nada disto contraria, pelo contrário, o desígnio clássico, digamos, fundador das capitais europeias da cultura, que é a ideia de celebrar a Europa. Com certeza que faremos isto sempre, digamos, tendo como output fruível a celebração da diversidade das culturas europeias. E, portanto, isso imbui o nosso programa artístico completamente, mas sempre numa perspectiva de sustentabilidade de médio e longo prazo, sempre numa perspectiva de produção e de fixação de recursos para, digamos, disponíveis para uma nova atividade microeconómica. No que diz respeito, digamos, a outras mais-valias, que eu considero que, apesar de tudo, este processo de Guimarães 2012 já tem, elas são de natureza um bocadinho mais logística, mas que não deixam de ter muita importância, até porque julgo que foram obstáculos, estes de que vos vou falar, que, de alguma forma, empecilharam algumas fases da vida do Porto 2001, da experiência do Porto em 2001. Uma delas foi, imediatamente, avançar para um modelo de governação final. Nós não criamos um modelo de governação que passa por uma comissão instaladora, como foi o caso do Porto 2001, depois por uma sociedade anónima de capitais maioritariamente públicos, para no fim, no caso da Casa da Música, que chegou a albergar ou a acolher os projetos de requalificação urbana, a Casa da Música S.A. aparece, a Fundação aparece depois só para gerir a Casa da Música, mas antes ainda geriu a Casa da Música e os projetos de renovação urbana que não ficaram fechados até 2001. E, portanto, só agora é que a Casa da Música é gerida por um modelo de governação que, entre outras coisas, permite, e é isso que nos permite já a nós neste momento, é envolver a sociedade civil e a sociedade empresarial. Ao ser uma fundação privada, ainda que de interesse público, permite que nos seus próprios órgãos sociais, no seu Conselho Geral, existam fundadores que venham da sociedade civil, que venham da sociedade empresarial e que se corresponsabilizem connosco, obviamente também capitalizando-nos, para podermos levar com mais folga e com mais conforto e com mais estabilidade este desafio até ao fim. Abro aqui um parênteses só para dizer que a doutora Luísa Bessa está coberta de razão quando diz que a Direção-Geral da Educação e da Cultura, que é quem coordena no conjunto da Comissão Europeia esta iniciativa, não financia absolutamente nada, nem sequer 1,5 milhão de euros. Isso era assim, eventualmente, no tempo do Porto 2001, com uma nova decisão publicada em 2006, esse 1,5 milhão de euros é atribuído a título de prémio, e, portanto, é o prémio Melina Mercouri. Se, em abril de 2011, a Capital Europeia da Cultura, Guimarães, 2012, for considerada conforme a sua trajetória, for considerada conforme com os objetivos que pretende atingir, nós teremos um prémio pecuniário no valor de 1,5 milhão de euros, mas a título de prémio, portanto, não garantido. Portanto, a iniciativa não é de todo financiada a nível europeu. Curiosamente, na notificação formal que nos fazem da designação de Guimarães como capital da cultura, explicam muito claramente, explicitam muito claramente a seriedade com que o Estado-membro e as autarquias e a cidade envolvida devem levar esta iniciativa, no sentido inclusivamente financeiro do termo. E, portanto, uma vez que são iniciativas que demoram muitos anos a preparar, é absolutamente fundamental que as instituições locais e o Estado Central se comprometam muito seriamente do ponto de vista financeiro com o respectivo financiamento para que tudo possa correr da melhor forma e com a estabilidade necessária. Mas dizia eu, esta questão de avançar para um modelo de governação, digamos, já de fim de fila, portanto já o mais estável possível e o mais possível apetente a atrair, digamos, o envolvimento da sociedade empresarial e da sociedade civil, pareceu-me uma decisão muito acertada tomada pela Câmara Municipal de Guimarães e que depois foi seguida pelo Ministério da Cultura e que, portanto, permite neste momento uma estabilidade relativamente acentuada na gestão deste desafio. Depois, há uma outra dimensão, duas outras dimensões em meu rigor que eu gostava de salientar e que me parece que são importantes. A primeira, ainda de caráter logístico, é a separação clara entre a responsabilidade de construir o programa cultural, que não é só o programa artístico, o programa cultural e o programa de renovação urbana. O programa de renovação urbana deve ser feito e deve ser levado a cabo porque quem tem competência estrita de intervenção na cidade. No território da cidade não faz sentido nenhum ter um outro layer de governação, um outro nível de governação que não tem competência para entrar no território e que, portanto, só claramente atrasa o processo. Em Guimarães isso ficou completamente simplificado e clarificado desde o início. A Câmara Municipal de Guimarães está a levar por diante as obras, que não estão feitas. Uma coisa é o Centro Histórico, que foi trabalhado durante 25 anos. Há 5 grandes aglomerados interessantíssimos e muito convergentes com o plano estratégico da Capital Europeia da Cultura, neste momento em fase cruzeiro em Guimarães, e que vão qualificar no médio e longo prazo a cidade, mas que estão a par e passo acompanhados por um e por outros, claramente diferenciados do ponto de vista das responsabilidades e das competências. Portanto, isso é um aspecto que me parece que ajuda muito e que seguramente trará bons resultados e que me parece que foi um pouco mais complicado no caso do Porto em 2001. Por outro lado, a questão do conceito de programador, que depois seria interessante ver como é que isso correu também no Porto, o conceito de programador e o envolvimento da população local, e quando digo da população, digo mesmo da população de cariz institucional. Para nós, um programador não deve ser, até porque e até por causa deste ambiente que queremos criar favorável à produção e ao desenvolvimento das indústrias culturais e criativas, para nós um programador não deve ser um mero agenciador de espetáculos. Portanto, nós não queremos ter uma pessoa que sabe muito de música e que sabe ir buscar a todo lado o melhor que em cada lado se faz. Nós queremos um artista que, à volta da sua própria noção e da sua própria opção programática para aquela área, construa e complemente a sua visão e o seu programa com outras apostas vindas do exterior, mas que, desde logo, aquilo que faça do ponto de vista autoral em Guimarães, faça em Guimarães, com pessoas de Guimarães ou com pessoas que fiquem em Guimarães. E, portanto, nós temos a noção de artista residente por contraponto à noção do programador, mero agenciador de espetáculos, e isso esteve na base da seleção do corpo de programação que já está selecionado e que já está a trabalhar em Guimarães. Mas achamos também que esta visão, ainda que mais enraizada no terreno de artista residente e de programação, que fatalmente é mais disciplinar, devia ser complementada com a aplicação clara do chamado princípio da subsidiariedade, que devia ser dado a quem no terreno, de forma continuada, ainda que amadora, que é o caso em Guimarães, vem proporcionando ação cultural para a população. Estou a falar-vos de uma realidade que é, de facto, relativamente rica no Norte, mas especialmente rica em Guimarães, que é a realidade do associativismo na natureza cultural recreativa. Em Guimarães, como em nenhuma outra cidade que eu conheço no Norte, e conheço muitas e bem, há um conjunto muito significativo de associações que há dezenas de anos, encenam teatro, têm pequenas orquestras, fazem exibição de cinema, fazem ciclos de cinema, mas, de facto, há muitos anos e com ainda um nível de associativismo e de envolvimento brutal. Esta realidade tem uma natureza própria e deve intervir de forma autónoma, porque assim se verá ainda com mais força quais são as características e quais são os modos de fazer dos europeus de Guimarães. E, portanto, é esta primeira facção do Colégio de Artistas Residentes que, como digo, se descola do conceito tradicional de agente cultural, de agenciador cultural, complementou-se, juntou-se um mandato de gestão que foi entregue a 3 das mais representativas associações recreativas e culturais do Conselho para que as 3, em nome de todas as outras, organizem e abrindo, obviamente, o capital que foi otorgado a todas as outras, façam ou organizem um programa integrado de programação que se funde no conjunto de, digamos, de programas e de ações culturais que vão acontecer em 2012. E este enraizamento, por um lado por via do artista residente e por outro lado por via da contribuição dada por estas associações de natureza local e fortemente vimaranenses, parecem-nos distintivas e positivas no resultado que queremos atingir. E peço desculpa, demorei tempo, mas como veem, fico entusiasmadíssima quando falo de Guimarães.